pra me afligir. A isto eu não vou temer, porque o meu barco não vai atingir. Jesus sempre está comigo, alimentando a minha fé, dizendo, siga em frente, eu despacho o vento e acalmo o mar. A maré está cheia, mas eu não paro de remar. Se Jesus vem comigo, na cidade santa vou ancorar. Se a maré está cheia, mas eu não paro de remar. Se Jesus vem comigo, na cidade santa vou ancorar. Eu sei que estou bem longe da mais almejada Jerusalém. E sempre alguém me diz que na caminhada nem tudo vai bem, dizendo que eu não passo de uma conduzente de ilusão, mas só pra roubar minha fé e me afogar na dessa maré. Se a maré está cheia, mas eu não paro de rimar. Se Jesus vem comigo, na cidade santa vou ancorar. Se a maré está cheia, mas eu não paro de rimar. Se Jesus vem comigo, na cidade santa vou ancorar. Se a maré está cheia, mas eu não paro de rimar. Se Jesus vem comigo, na cidade santa vou ancorar.